Esta semana, no Esta Semana... Mensagens incómodas na internet, a morte de um ditador e tragédia no desporto. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por notícias ou episódios caricatos, efemérides, política, desporto, vários temas que dependem de semana para semana. Na segunda-feira, a EDP apagou uma mensagem incómoda da sua página no Facebook, um livro das caras. Vários utilizadores questionaram a Eletricidade de Portugal por ter apagado um post, um texto de uma utilizadora, que lembra que o Plano Nacional de Barragens vai tornar a eletricidade portuguesa a mais cara do mundo. O caso foi desencadeado por Joana Couve Vieira, que inseriu uma mensagem no mural da EDP que remetia para um grupo do Facebook que põe em causa o Plano Nacional de Barragens. Nesse grupo, que tem por título Eu Não Pedi um Plano Nacional de Barragens, é dado destaque a uma reportagem do programa Biosfera da RTP2, onde foi transmitida uma reportagem que dá a conhecer as posições de especialistas em questões energéticas que lembram que esse Plano Nacional vai custar ao Estado português 16 mil milhões de euros e que, mediante um acréscimo de 10% da fatura anual paga pelas famílias, deverá elevar os custos da eletricidade do país ao topo dos mais elevados em todo o mundo. A estas contas, a reportagem junta ainda uma estimativa que garante que a energia produzida pelas infraestruturas criadas pelo Plano Nacional de Barragens é nula. 14 minutos depois da inserção do texto polémico, a EDP respondeu, no seu próprio mural, a Joana Couve Vieira, informando que ia proceder à eliminação do texto, por alegadamente violar o código de conduta daquela página. Em alternativa, a Eletricidade de Portugal solicitou ao utilizador que usasse uma página de comunidade da EDP para inserir críticas construtivas. Em vez de silenciar a crítica, a eliminação do texto deu início a uma vaga de protesto. Muitos utilizadores publicaram críticas no mural da fornecedora de eletricidade. Britney Spears, só para maiores de 18 anos. Não é novidade. O novo teledisco de Britney, Criminal, foi divulgado na segunda-feira e mereceu a classificação de impróprio para menores de idade no YouTube, devido às cenas quentes que a cantora norte-americana protagoniza. Entusiasmada, Britney Spears anunciou o lançamento do vídeo do tema Criminal, uma das suas canções favoritas, palavras da própria cantora, do álbum Femme Fatale. No teledisco, é o tempo que eu não dizia isto, teledisco. A estrela pop protagoniza cenas sensuais com o namorado Jason Trawick, que faz o papel de criminoso procurado pela polícia. Ora, como na rádio não consigo incluir vídeos, ficamos com o som Criminal de Britney Spears. Mas podem ver o vídeo, que é quente. He is a killer just for fun, fun, fun, fun. Passo para a efeméride da semana. Na terça-feira completaram-se 43 anos desde um feito histórico no desporto mundial. Era o dia 18 de outubro de 1968, quando Bob Beamon viu o seu nome tornar-se imortal por causa de um salto. Um salto inacreditável. É um salto enorme, meu Deus, é um salto enorme. Recordem este homem, disse desde logo no primeiro instante um comentador televisivo que acompanhava os Jogos Olímpicos do México em 68. Biman fez história no salto em comprimento, bateu o recorde do mundo, imagine-se, por 55 centímetros. Mais de meio metro no salto em comprimento é muita coisa. O norte-americano ficou confuso com o que estava a passar. Após uma corrida galopante para a tábua e um salto a todos os títulos impressionante, Biman teve que esperar mais de meia hora, mais de 30 minutos, para saber o resultado. Eu não compreendia porque demorava tanto tempo, contou mais tarde, até que se percebeu que algo quase de sobrenatural tinha acontecido. Os juízes viram-se obrigados a recorrer a uma fita métrica para medir a distância do salto, uma vez que o instrumento óptico instalado na caixa de areia era demasiado curto. Ainda assim, Biman continuava contido. Eu pensava que tinha batido o recorde por poucos centímetros, mas o Rolf Bossen, colega e treinador, disse-me que o salto tinha sido muito acima do recorde, contou ele. 8,90 metros, quase 9 metros, foi a marca que surgiu no ecrã gigante. Pouco familiarizado com o sistema métrico, Biman fazia contas, mas foi Rolf Bossen a concluir a conversão. Boquiaberto, transmitiu ao amigo a medida. Biman não queria acreditar. Teve um colapso emocional. Amarrou a face entre as mãos e caiu na pista. Numa imagem que ainda hoje perdura. Considerado pela conceituada revista Sports Illustrated como um dos 5 grandes momentos desportivos do século XX, o salto de Biman foi objeto de muitos comentários. A dimensão do que este nova-iorquino norte-americano alcançou ultrapassou o domínio humano. Desde logo, o ar da cidade de México, mais rarefeito devido à altitude, foi apontado como um fator de ajuda. O vento que estava no limite terá permitido também esse salto. Até um trovão que terá surgido durante a corrida de Biman serviu para justificar aquele salto para a eternidade. O impacto desse salto teve uma proporção tal que surgiu um novo termo no dicionário norte-americano, bimunesque. Serve para descrever algo fantástico, completamente inesperado, claro que o nome vem de Biman. Esses comentários mexeram com o atleta que, não detendo o recorde mundial na altura, era o principal candidato ao ouro, tendo vencido 22 das 23 provas pré-olímpicas em que participou, os trials. Contudo, o norte-americano alcançou a qualificação para a final à tangente e revelou que foi a confiança que Bossen lhe passou no dia anterior que o fez continuar. Depois da Cidade do México, Biman nunca mais foi capaz de chegar sequer perto da marca que estabeleceu. O melhor que conseguiu saltar foi 8,22 m. Para 8,90 m ainda falta. Esse recorde de 8,90 só foi batido 23 anos depois por Mike Powell nos Mundiais de Tóquio em 1991, mas mantém-se há 43 anos como recorde olímpico. Só mesmo algo bimamonesque pode bater o recorde de Bob Biman. Quinta-feira li um artigo curioso. Está cada vez mais caro jantar fora? Sabem quem tem a solução para isso? Não sou eu, é John Bon Jovi. O vocalista dos Bon Jovi abriu um restaurante em Nova Jersey em que o cliente paga o que quiser, ou então troca uma refeição por voluntariado. E o dono garante, é o restaurante mais vistoso da cidade. O conceito chama-se Pay What You Can, paga o que puder. O objetivo é encorajar o trabalho de voluntariado na área em que está instalado, Red Bank, na Nova Jersey. New Jersey, eu gosto mais de dizer New Jersey. O restaurante chama-se JBG, John Bon Jovi, Soul Kitchen. E já adivinhou o seu proprietário, é Bon Jovi, o cantor que há quase 30 anos alimenta as massas. Alimenta com rock, entenda-se. Especializado em variações saudáveis de soul food, a cozinha que segue a tradição afro-africana, o JBG Soul Kitchen não tem preços no menu, escreve a Rolling Stone. Ao invés, oferece refeições gratuitas a quem der em troca algum do seu tempo para atividades de beneficência ou então uma doação em dinheiro. Palavra de Bon Jovi. Não é um restaurante do tipo cantina. É o restaurante mais cool e vistoso da cidade. Temos que nos livrar de alguns estigmas associados à palavra voluntariado e fazer a diferença. Será que resulta? Talvez. Ah! som foi retirado de uma gravação de quinta-feira, momentos depois, ou mesmo durante, a morte de Muammar Gaddafi. O ditador e comandante da Líbia foi preso e morto na cidade de Sirte. A cidade era conhecida por ser a sua fortaleza e refúgio. Foi um dos últimos territórios líbanos a ser ocupados pelas forças contrárias. A Al Jazeera publicou em exclusivo o vídeo com as primeiras imagens de Gaddafi. Por acaso estava a ver esse canal em direto na quinta-feira à tarde quando esse vídeo passou. Eram cerca de 2 da tarde. A Al Jazeera informou que, após um intenso conflito, o líbio foi gravemente ferido durante um confronto. Já hoje, o comandante das forças do governo interino da Líbia, interino, disse eu, que capturou Muammar Gaddafi, assumiu a responsabilidade pela morte do ex-líder. Em entrevista exclusiva à BBC, Omran El Oweib disse que o coronel foi arrastado para fora do cano de drenagem, onde ele foi encontrado, deu cerca de 10 passos e caiu no chão ao ser atacado por um grupo de combatentes furiosos. El Oweib disse também que é impossível dizer quem deu o tiro fatal no ex-líder líbio. E não saímos de quinta-feira, dia 20 de outubro de 2011, que parece vai ficar para a história. A organização separatista basca ETA anunciou o fim definitivo das suas atividades armadas. Um fato histórico após mais de 40 anos de uma luta violenta pela independência do país basco. Foi qualificado de vitória da democracia pelo governo espanhol. 3 militantes da organização com capuzes brancos e boinas pretas fizeram um anúncio sentados numa mesa, atrás da qual se podia ver o emblema da ETA num vídeo exibido na página da internet do jornal basco Gara. A ETA decidiu pelo fim da sua atividade armada, afirmaram, segundo tradução em espanhol do texto em basco. A ETA faz um apelo aos governos de Espanha e França para abrir um processo de diálogo direto que tenha por objetivo a resolução das consequências do conflito e, assim, a superação do confronto armado. Entre outras reações, um líder do opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, do opositor ao governo, grande favorito para se tornar chefe do governo nas eleições de 20 de novembro, portanto já para o mês que vem, Mariano Rajoy foi mais longe e pediu à ETA que torne eficaz a sua dissolução. Rajoy disse, consideramos que este é um passo muito importante, mas a tranquilidade dos espanhóis só vai ser completa quando ocorrer a dissolução irreversível da ETA e o seu completo desmantelamento. Ora, isto é uma coisa com a qual eu concordo completamente. Será que isto é mesmo verdade? Hoje de manhã, enquanto disputava a final do Campeonato do Mundo de Rugby, já vou lá, uma tragédia abalou o mundo do motociclismo. Marco Simoncelli morreu durante o Grande Prémio da Malásia. Antenoel, especial informação. Bom dia. Começou mal o dia no desporto motorizado à escala mundial. Era o 17º Grande Prémio de MotoGP a contar para o Campeonato do Mundo 2011 da categoria 250 cm cúbicos. À segunda volta deste Grande Prémio, que se realizava em Sepang, na Malásia, numa curva, Franco Simoncelli caiu da sua motorizada. Atrás seguia o corredor Colin Edwards, que, sem nada poder fazer, acabou por embater frente ao corpo já caído de Marco Simoncelli, que, entretanto, e depois da pancada, perdeu o capacete. O piloto da Yamaha foi também abalroado por um outro que seguia atrás, Valentino Rossi, mas Colin Edwards teve apenas um deslocamento do ombro. A vida de Marco Simoncelli acabou por perder-se já no hospital, depois de o piloto de 24 anos italiano ter recuperado temporariamente a consciência ainda no local. Transportado para o hospital, de imediato as notícias deixaram de ser positivas. A corrida foi suspensa. Pouco depois, e animando um pouco o ambiente, a Nova Zelândia conquistou o Mundial de Rugby em Auckland, portanto, precisamente na Nova Zelândia, os anfitriões derrotaram a França por 8-7 na final. Esse jogo foi assistido em direto por Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Nuno Miguel é algo louco, não o conheço ainda bem, mas ao assistir ao primeiro ensaio, e aliás único, da Nova Zelândia, teve uma reação que foi assim. Passam os outros, não sei. Oi, oi, oi! Ensaio! Pega lá, se quiser. E quando acabou o jogo? Acabou. Não acabou, mas vai acabar. novamente em casa. Acabou? Yeah! Era, pega lá os franceses, anda lá! Coitadinho. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados. Hoje termina aqui a 15ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 14 dias. Para a semana não faço. Quem ouve o Escolhes Tu, escolho eu. Quem ouviu ontem sabe que eu fui ameaçado e vão-me cortar o salário daqui até ao final do ano, por isso que me apetece. Volto aqui a 2 semanas. Até lá!